Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Caos pessoal, laboratório fantasma. Em meio ao caos calmo, na intenção de um salmo ou algo que mantenha minha fé. No jogo querem saldo, pra me manter a salvo. É necessário pensar alto no campo, sem passo em falso. Reflexo do pé descalço, preocupações com a vida. Rima, disco, mina, trampo ou assumir o risco. A vida entre as páginas, agulhas ou lágrimas. O vinil mais raro, como a arma entre a dúvida e a dádiva. Caos individual, no conjunto é chacina. Agora é pessoal, Glock que a mente engatilha. Zona de silêncio, voz que a alma cria. Cago etário é tenso, mesmo assim ninguém ouviria se tudo é tão normal. Entre o amor e o ódio, prefere a flor ou o espinho como a medalha do pódio. Difícil é se manter na tranquila, sabendo do fim da esperança incumprida. A mim nada cicatriza assim. Deixa a vida rolar. É necessário, é necessário. O tempo é único, o momento é raro. É pessoal, vou cobrar o que não ficou claro. Então deixa a vida rolar. É necessário, é necessário. O tempo é único, o momento é raro. É pessoal, vou cobrar o que não ficou claro. A certeza da palavra, atenção dobrada. Em cada dobra de rua cobram cada parada errada. Na incerteza ninguém viu nada. Na nova forma da lua sobram amantes pra compor ciladas. Nada é como antes e você não entendeu a virada. Não vão seguir seus passos e sim suas pegadas. No meio de milhões, só na encruzilhada. Sem fábula, em um olhar você entende a jogada. Deixa a vida rolar. É necessário, é necessário. O tempo é único, o momento é raro. Vou cobrar o que não ficou claro, então. Caos, caos, caos, caos.